E aí, molecadinha, MC Ronnie aqui na voz. Dia 21 do 6 de 2016, exatamente 7h15 da noite. Vou mandar um medley aqui bolado, com as relíquias e com as atuais, tá ligado? É o que eu sempre falo, música consciente eu faço com o coração, e música de putaria eu faço com a mente. Então pega a visão, que eu vou começar nesse pique aqui, ó. Ali, destrava na cara de quem te quer mal. Mostra pra eles que é o poder, tenta a sorte, mas tá recendo. Bate de frente pra tu ver, falador. Fala o que quer pra quem quiser, distorce a verdade. Ainda põe meio colher de inveja, pitada de ódio, pouquinho de maldade. Porque da vida louca, vou falar como é que é. Já vi muitos perder a linha por causa de uma mulher. É como diz os racionais no trecho que o Mano Brau fala. Espírito do malcão de você te saia, irmão. A humildade é a essência. Se tu não tem, prova um pouco, experimenta. Vou pra dentro do problema, fazendo o sinal da cruz. Não busco proteção do homem, meu escudo é Jesus. Eu caio pra dentro do problema, sem ter medo de errar jamais. Vou fazer sorrir aquele que quer me ver chorar. Porque para o tambor, preste atenção. Cada um tem sua vida, cada um tem sua razão. Porque o certo é o certo e o errado é o errado. É melhor andar na linha, senão tu vai ser cobrado. Porque solta o tambor, preste atenção. Cada um tem sua vida, cada um tem sua razão. Porque o certo é e o errado é o errado. É melhor andar na linha, senão tu vai ser cobrado. Porque essa é a vida que eu escolhi pra mim. Adrenalina na correria. Essa é a vida que eu escolhi. Adrenalina. Eu estou chegando e você vai sair de cena. Sou problemático e você quer ter problema. Na vida já passei por tudo isso. O ódio é meu instinto favorito. É sexta-feira e a noite cai. Hoje é dia de baile funk, quem vai? Eu tenho a fé tatuada em mim, pra carregar Jesus comigo até o fim. Nem sei por que entrei pra essa vida. Sinto o perigo apertando minha guia. No gato e rato é tudo calculado. Eu pulo dois, três muros e já tô. Essa é a vida que eu escolhi pra mim. Adrenalina da correria até o fim. Essa é a vida que eu escolhi. Adrenalina. Aí eu já fiz 18 e tô dentro do esquema. Agora posso lutar contra o sistema. Às vezes fico preocupado com isso. As consequências não são mais de um menino. Hoje é sábado e a noite cai. Mais um dia de baile funk, quem vai? Minha família sempre ora por mim. Ao mesmo tempo tem os dois atrás de mim. Às vezes penso em sair dessa vida, mas hoje tenho minha moral de criar. Eu sei que hoje tô do lado errado. Um dia vou sair com Deus, tá tudo combinado. Essa é a vida que eu escolhi pra mim. Adrenalina na correria. Essa é a vida que eu escolhi. Adrenalina. Lutar faz parte da minha luta. Sonha faz bem, é de graça. Convoca as meninas, joga champanhe na taça. Olho grande, bate e volta. No pingente com cordão, uma cruz em ouro branco. Faz a minha proteção e vagabundo fica puto. Vou falar como é que é. Dinheiro traz inveja, mas também traz mais mulher. Pros vagabundos que tão puto, vou falar como é que é. A receita do sucesso é trabalho, respeito, humildade e fé. Tem uma nave que não é da NASA. Várias mulheres tipo de devedor. Pra cada uma delas, coleção da Cartier. E quando chega o final de semana, quem me vê me viu, quem não vê não viu nada. De dia eu tô na praia e de noite na balada. E quando eu chego rolo comentário, que ele é? Eis a questão, eles me chamam de mafioso. E elas me chamam de patrão, porque essa é a minha vida. vida, luxo, conceito e status. Mas se hoje eu tô por cima, tive que começar de baixo. Essa é a minha vida, invisto pesado com inteligência. Se a firma é milionária, teve humildade como essência. Por várias vezes eu já caí, consegui me levantar. As cicatrizes no corpo e na alma são elas que me fazem lembrar. Lembranças vêm, pensamentos vão, de um tempo bom que não volta mais. Quem é fiel eu carrego comigo, e quem não é eu deixo pra trás. Desculpe mãe por eu não ir à escola, desculpe pai por não ser o Neymar. Agora eu escrevo a minha história, e no final sei que não vão chorar. Tô aqui, sempre guerreiro na luta sem fim. Pros meus inimigos eu falo assim: não devo, não temo, Senhor, é por mim. Tô aqui, sempre guerreiro e nada me abala. Fecho com o certo se tentar lá vai, e vou firme e forte nessa estrada. Sabe por quê? Eu só peço a Deus, me livra das trairagens. Eu não sou mais criança, e o mundo é cheio de maldade. As pessoas têm que aprender a amar. Aí, ó. As pessoas têm que aprender a amar. Agora eu vou viver minha realidade. E sabe qual é a minha realidade? Noite de domingo pensando, sem sair do lugar viajando, e a mente já pirimbolando. Onde será que ela deve ir? Cadê os amigos agora? Maldade esperando lá fora, cabeça com preso de bola. Onde a loucura vai me levar? Não sei onde eu vou parar, só sei que vou continuar. E nem adianta atrasar, pra não se atrasar adianta. Da vida nada se leva, mulher, riqueza ou matéria. Já que tem, aproveite, já era. Faz parte, irmão, não voa. Moleque calado no canto, parado na mente, abusado, estilo bolado. Nasceu preparado, desconfiado. 9,5 rola não, sistema é louco, estilo cachorro. Um quer um do outro sem fazer esforço, tipo encosto, calma, inveja. Olho grande nunca é bom, acaba não, mundão. Tô buscando condição, o melhor pra família e os irmãos. Então vem comigo na palma da mão, acaba não, mundão. Tô buscando condição, o melhor pra família e os irmãos. Então vem comigo na palma, acaba não, mundão. Tô buscando condição, o melhor pra família e os irmãos. Então vem comigo na palma da mão, acaba não, mundão. Tô buscando condição, o melhor pra família e os irmãos. Swingueiro, swingueiro, ó, ó. Cabelinho disfarçado, degradê, 01 baixo pra variar. Perfume importado, com cheiro que faz as cachorras gamar. Bolso sempre lotado, no meu dicionário não existe crise não. Nós faz um corre de segunda, quinta e final de semana, fica tranquilão, vale tá lotado. E a tropa já me espera, tudo arregado. E elas jogam a pera, tô preparado. Mas mantenho a postura, caô tá formado. No fim do baile, caralho. Moleque chegou, geral olhou. Zé Povinho falou, fudeu. Pra quem achava que eu tava apagado, o Roger apareceu. Existem dois lados da ambição. Escolhe pra onde tu vai. Tudo que eu tenho eu devo a família, os amigos, a mente e ao pai. Sai, inveja, sai. Minha vida é demais, marola demais, eu quero mais. Sai, inveja, sai. Minha vida é demais, mulher é demais, eu quero, tá? Sai, inveja, sai. Minha vida é demais, amigo demais, eu quero mais. Sai, inveja, sai. Minha vida é demais, agradeço ao pai, eu quero mais. Suavidade nesse pique, então preste atenção. Fecha o olho e canta comigo quem sente saudade de um irmão. Porque se for irmão, quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi porque teve que partir. Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade.